contemplar você. Quero correr pra algum lugar e depois voltar pra te ver. Só quero ter, só quero amar, só vou contemplar você. Quero correr pra algum lugar e depois voltar pra te ver. Quem não quer ficar tranquilo com aquilo que sonhou? Sem vacilo, imaginando que o tempo reservou a liberdade, o poder sentir a brisa serena, ver a beleza e nela me emaranhar, vale a pena. Na dimensão do amar, na imensidão do sonhar, é o que me faz pensar, o poder de respirar. Vida pra compartilhar com meu bem, me quer em volta. O importante é lembrar que nada mais me solta. Não precisa sentir saudade, nem morrer de vontade. Só quero me dispersar e voltar pra realidade. Tonalidade, forma e luz, jeito que seduz. Vários tons cintilantes e a maravilha conduz. Num quartinho docinho, esperando mais um carinho. Não vai embora, benzinho, fica só mais um pouquinho. Alegria expressar, bem mais que só um versinho. Boemia nas mesas de bar, do Zé Baixinho. Só quero ter, só quero amar, só vou contemplar você. Quero correr pra algum lugar e depois voltar pra te ver. Só quero ter, só quero amar, só vou contemplar você. Quero correr pra algum lugar e depois voltar pra te quero ver. Quero te ver, te amar, te fazer minha parte, apertar o start, mostrar minha arte. Todo o conteúdo sem rótulo, sem encarte. Fluir dessa energia, servir da lacarte. Apreciar o horizonte, me embriagar nessa fonte. Subir aquela colina, atravessar essa ponte. Seguir na trilha sonora, viajar na aurora. Viver é quando o coração enxerga o mundo lá fora. Chorar de tanta alegria, swingar na melodia. Começar junto com a noite, terminar só de dia. Sentir no ar a magia, cada ponto do encanto. Correr depois voltar e pousar nesse acalanto. Desde os tempos passados aos que podem existir, nada melhor que sair, regressar e partir. E voltar e sumir no brilho dessa cidade. O lance é esse aí, eu só espero que agrade. Porque eu só quero ter, eu só quero amar, eu só vou contemplar você. Quero correr eu pra algum lugar, eu e depois voltar pra te ver. Só quero ter, só quero amar, só vou contemplar você. Quero correr pra algum lugar e depois voltar pra te ver. Só quero te encontrar, você vou contemplar, porque quero ficar com você. Só quero te amar, ir pra algum lugar, depois eu vou voltar pra te ver. Só quero te encontrar, você vou contemplar, porque quero ficar com você. Só quero te amar, ir pra algum lugar, depois eu vou voltar pra te ver. Nada melhor que partir, regressar e sair, voltar e sumir. E é isso aí, ir e vir, essa é a parada. Max B.O., DJ Marco, na MPC envenenada. DJ QAP, Rael da Rima. Pa, pa, pa, pararara, pa, pa, pa, tchos. Família é nóis, pa, pa, tchos. Família é nóis, 2008.